Moura dourada, nós é. Você pegou a sua luneta, Marieta, e disse: sai capeta, sai capeta, sai capeta, vai de retro, ó capeta. Eu quero que você pegue mais na minha luneta, Marieta, porque quando você pega na minha luneta, você só diz: sai capeta, vai capeta, vai de retro. Fica curtindo comigo a minha cara azureta, minha cara de mulher. Oi, tata, tremenda, cocota de Ipanema. Sai, capeta, sai, capeta, sai, capeta, sai, capeta. Marieta, ela é o magneta. Você é de nada, vai levar. Maldito. Ela é uma atleta, estudou em melhores escolas do que muitas meninas da sua idade, 16 aninhos, gracinha, seios pequenininhos, cintura bem formada, belo par de coxas, menina mal amada. Sai capeta, sai capeta, sai capeta, vai de reto, Deus é bom, Satanás, você é de Cristo. Você é de nada, vai levar. Sai capeta, esse nome não é nome, cara legal. É um nome careta, é um nome picareta, é um nome de mutreta. A mutreta no Brasil é conhecida como uma atitude normal. E você passa a achar anormal quem não é picareta. Sai capeta, sai capeta. Você fica feliz de vê-la rebolando, falando. essa mulher, né, do capeta. Essa mulher é carioca, ela é linda pra caramba e ainda me encanta com a sua canção. Estou aqui a bateria.